Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Era Zero. Hoje a começar à meia-noite e um quarto, mais coisa, menos coisa, mas cá estamos para 2 horas de emissão. Vou estar consigo hoje bem perto das 2h15 para fazer então companhia neste início de semana, que é o início de semana e é o final do mês. 31 de janeiro é o dia que hoje marcamos. Vamos abrir as portas com um tema que certamente conhece, talvez não tanto nesta versão que é a original. A música Anytime, da cantora Kelly Clarkson. O tema ficou popularizado quando, em Páginas da Vida, Tania Mara cantava Se Quiser. Vamos ainda ouvir esta versão original, não é? De Kelly Clarkson. Vamos logo depois ficar com Viva Forever, uma lindíssima melodia de um mítico grupo, de uma mítica girls band que ainda já não existe, as Spice Girls. Elas trazem-nos Viva Forever. Depois vamos mergulhando cada vez mais nesse mar de emoções e ouvir All By Myself, a música original de Eric Carmen, aqui na voz de Celine Dion. Para fechar as contas, vamos chegar com Lady, tema de Kenny Rogers, e que vai então fechar a primeira seleção musical da primeira parte da nossa Hora Zero. Seja muito bem-vindo. Vamos à música. And hold on, just hold on to my love, and I'll help you be strong. But you're so afraid to lose, and baby, I can't reach your heart. I can't face this world that's keeping us apart. And I can be the one to show you everything you missed before. Just hold on now, 'cause I could be the one to give you more. I'll let you know, anytime you need love, baby, I'm on your side. Hey, just let me be the one that can make it alright. I can make it alright. Anytime you need love, baby, you're in my heart. Can't help but want you more than I want to. So baby, take all of your fears, cast them all on me, 'cause all I ever wanted was just to make you see that I could be the one to give you all that you've been searching for. Just hold on to I'm on your

I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And besides, I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Depois de ouvirmos essas belíssimas músicas, vamos continuar nesta edição da nossa Hora Zero. Trago-vos agora um tema que... Bom, a cantora já cá trouxe. Mas se alguma vez trouxe Every Time, de Britney Spears, foram poucas vezes. Mas a verdade é que esta música é uma música muito calma, muito serena. E eu gostava de partilhar consigo. Every Time, tema da cantora Britney Spears. Ela que anda agora aí com um novo trabalho, que nunca daria para passar na Hora Zero. Mas é sem dúvida uma música... Está melhor, está melhor. Mas essa musiquinha Every Time foi um dos seus grandes sucessos. Vamos ainda ouvir também Morris, aliás, Albert Morris, o tema Feeling, e ficar logo depois com Água e Chá, da cantora Rosário. Trago-vos, por términos desta segunda seção musical, um tema que dá pelo nome de All This Time. Tema que há muito tempo, há uns 5 meses, talvez, que não passava aqui na nossa Hora Zero. Então, para vocês ouvintes, All This Time, da cantora Maria Mina. O tema então que vai fechar esta segunda seção musical da nossa Hora Zero. Um Hora Zero hoje mais tranquilo, porque estamos no final do mês e, portanto, quem não recebeu vai receber hoje. Não é? Se não for hoje, há de ser amanhã, mas está para breve recebermos mais uma vez o nosso vencimento. O nosso, o vosso, porque, pronto, isto aqui a gente não é remunerado, não é? Mas é feito com todo o gosto e com todo o carinho. Então, das formas, o meu vencimento eu recebo diariamente, que é a vossa audiência e o facto de estarem connosco. Muito obrigado, ouvintes. Vamos à música então. Iniciamos desta forma brilhante com Britney Spears e Every Time. Feelings of love,

You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. And all this time, you've had it in you. Just sometimes be happy. All this time, you've had it in you. Just sometimes be happy. Stupid men, now we know what not to do again. Besides, you lucked out, finally. And all this time, you've had it in you. You just sometimes need a push. Na vida defrontamos-nos com diversas situações. Passamos por muitas aventuras e desventuras. Há quem diga que o dinheiro não é tudo, mas é uma grande parte e compra o resto. Outros há que defendem que o dinheiro é apenas uma coisa supérflua que nos permite, é um facto, viver melhor, mas que por muito dinheiro que tenhamos e por muito que ele compre, há coisas que não se compram. Amizade, humor, a alegria de viver, o sentir-se realizado, são efetivamente valores, e os valores não se compram com dinheiro. Até podemos fingir e receber por isso, mas sabemos no nosso âmago que não estamos realmente felizes ou que não amamos realmente alguém ou não somos realmente amigos daquela pessoa. Aprendemos na vida a ser... aliás, adaptar-nos, no fundo. Umas vezes mais económicos, ou mais capitalistas, outras vezes mais dados aos sentimentos. Na minha opinião, é o equilíbrio entre as duas o melhor remédio. Acho que é tão mais feliz aquele que usa o dinheiro para comprar os bens materiais. E a alma, para fazer uso, para desfrutar dos bens essenciais. Ou seja, os não materiais. Foi isto que aprendi ao longo destes 24, quase 25 anos. É o equilíbrio entre o material e aquilo que sentimos. É verdade que o dinheiro dá outra maior tranquilidade em termos financeiros e então nos permite ter os desconfortos que nos tornam automaticamente mais felizes. Mas ao contrário daquilo que muitos pensam, não é a felicidade consequência do dinheiro, mas o trabalho, o emprego, muitas vezes, sim, é consequência do nosso bem-estar, que é automaticamente a nossa felicidade. E foi este o momento de reflexão de hoje da nossa Hora Zero. Já sabe que todos os domingos, ou todas as segundas, para iniciarmos a nossa semana como deve ser, trago-lhe, de forma sincera e sem qualquer planeamento, uma reflexão. Vamos ouvir a voz de Filipe Azevedo, Apenas Diferente. Uma musiquinha mais mexida, mas que... Aliás, peço desculpa. Apenas Diferente não, peço desculpa. Estava agora aqui a trocar-me. Há dias assim. A música que venceu o festival da RTP da Canção. É uma música mais mexida, mas eu acho que... Também tem uma letra muito bonita. E que nos dá para nós refletirmos. Depois eu volto para lhe apresentar os próximos 4 temas mais calmos. Este é só uma exceção. É um tema calmo também. Podemos considerar que é uma balada, mas uma coisa muito intensa. Foi assim que Filipe Azevedo encantou, especialmente o jurado, mas encantou efetivamente os portugueses. Vamos à música. Há dias assim que nos deixam só, alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos. Já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por arrimar. Pôs assim a vida rasgada, quem te levou roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, recio a palavra. Amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantei, versos por remar poeira. Estamos de volta para esta edição da nossa Hora Zero. Vamos ficar agora com mais 4 músicas, também cantadas em português. A primeira é de Mónica Sintra, chama-se Só Acontece a Quem Ama. Uma música romântica para esta noite da segunda-feira. Depois Micaela traz-nos 7 colinas e uma cidade. Ainda para ouvir também as vozes de Filipa Paz, Que o Mundo é Meu, e por fim, Companheira, inebriante música de Pedro Barroso. 4 músicas lindíssimas para ouvir nesta sua noite de segunda-feira, 31 de janeiro. Hoje é quase um 31. 31 de janeiro de 2011. Vamos à música. Acontece a quem é. abraço a cidade, toda a claridade que há muito acordou. Da minha janela apareceu a tela que o homem pintou.

Arrebentei mil paisagens no teu peito, arrebentei de loucura e fantasia. Quando me olhavas devagar com esse jeito, eu descobri tanta coisa que não via. Havia em ti uma forma grande de incerteza, que conseguias converter em alegria. Havia em ti um ar salgado de beleza, que me faz sentir saudades em cada dia. Quando desfolho o livro velho da memória, sinto que o tempo passado à tua beira é um espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter dito, companheira. Ouvintes, estamos a chegar ao final da primeira parte da nossa Hora Zero. Como veem, já não estou afónico. Hoje já tenho a minha voz perfeitamente normal. Vamos fechar a primeira parte com quatro musiquinhas também portuguesas. E quem é que não se recorda? E quem é que não se deixa envolver pela magia da pedra filosofal? O tema de Manuel Freire. Vamos ainda ouvir Perdidamente, de Luís Represas. Depois Restolho, de Mafalda Veiga. E ainda Haja Que Houver, dos Madre Deus. É assim que chegamos ao final da primeira parte da nossa Hora Zero. Depois de um breve intervalo, vamos continuar com música, também portuguesa, mas não só. Fico para ouvir e volto depois de um pequeno bloco publicitário. Antes temos quatro musiquinhas para ouvir. A primeira, Pedra Filosofal, de Manuel Freire. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde oiro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras e azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arco e ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia,

Antena Web dá-te música. Música. E mais música. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shaking. And in a way. Olá! Começa bem, isto, como é que é? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu. Não, deixa-me escolher. Escolho eu. Sou eu primeiro. Escolho eu. Ah, tá bem, escolhes tu. Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou o Nuno e vou tocar a guitarra. Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 13 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. Ah. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Olá, caros ouvintes, de volta. Bem-vindos à segunda parte da nossa Hora Zero. É verdade, já estamos no segundo tempo do nosso programa. E eu estou aqui para vos trazer música portuguesa agora. Sara Tavares é a primeira intérprete que vamos ouvir. Traz-nos um tema intitulado Longe do Mundo. Este também fez parte de um filme da Disney, mas foi um sucesso tão grande, que acabou por se tornar uma música que Sara Tavares, inclusive, chegou a interpretar em alguns concertos. Já agora, se há algum ouvinte saber como é que está Sara Tavares, eu ficarei muito grato a receber notícias. geral.radioantenaweb@gmail.com. Para quem não está a par, no passado ano de 2010, foi diagnosticado a esta cantora luso-cabo-verdiana que tinha um tumor benigno, é certo, mas era um tumor no cérebro. Sei que foi operada, estava em recuperação, mas não sei mais nada dela. Se algum ouvinte souber, por que não? Escreva-nos. geral.radioantenaweb@gmail.com. Sara Tavares com Longe do Mundo e ainda Lara Fabian com Love by Grace. Depois, If You're Not the One, música do nosso grande senhor Daniel Benningfield. E para fechar, Barbara Streisand com Woman in Love. São as 4 músicas que abrem a segunda parte da nossa Hora Zero. Bem-vindo! Eu não sei se vais ouvir. Estás aí ou não? Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu me disse uma estranha que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. aviação. Eu não sei se me faz lembrar que um coração tão só, coração tão vagabundo, que perde, chora todos os dias. Longe do mundo, mas perto de ti, peço conforto quem eu fugi. Perdida, esquecida, aqui a hora, longe do mundo, mas perto de ti. Like a love.

Ouvintes, estamos a caminhar para o final de mais um Hora Zero, mas antes da minha última intervenção tenho para vocês mais 4 músicas, duas delas portuguesas, duas inglesas. Primeiro temos que vamos ouvir a de uma grande senhora da música portuguesa. Chama-se Rita Guerra e traz-nos... Agora aqui fugiu-me. Chegar a ti. É como se chama esta música. E traz-nos isto. Pronto, enfim. De vez em quando também acontece, não é? Eu sou uma máquina, mas. Pronto. Né? Sou como todas as máquinas, não é? Bom. Não, agradecer. Pronto. Foi aqui uma pequena falhazinha. Obrigado pela compreensão. Vamos. Seguir, depois de Rita Guerra, com Chegar a Ti. Vamos ficar de novo nos teus olhos, a música da cantora portuguesa Adelaide Ferreira. Ainda para ouvir Wind of Change, tema dos Scorpions. E logo depois, uma música do princípio da década de 90. Fez muito sucesso e acabou por ficar imortalizada para lá dos tempos. Losing My Religion, tema dos R.E.M. Já agora, R.E.M. é também o nome de um programa da Antena Web que vai, esta semana, passar a ter 2 edições. Era algo que já tínhamos previsto. A partir de agora, então, o R.E.M. passará a ter 2 edições. Eu digo isto porque muitos dos ouvintes, se calhar, interessar-se-ão por estas musiquinhas também calmas, que de vez em quando, enfim, ouvimos. Neste caso, ouvíamos às segundas-feiras, agora passaremos a ouvir às segundas e quintas, entre as 19h e as 19h30. R.E.M. Rapid, ou Rapid Eyes Movement. É como é a designação científica para estado de sono. Ora, há um grupo também que são os R.E.M., já sabem, que nos vão trazer Losing My Religion. Antes ainda vamos ter Wind of Change, dos Scorpions. Antes ainda, Adelaide Ferreira, com De Novo Nos Teus Olhos. E depois Chegar a Ti, agora não me esqueci, Chegar a Ti, da cantora Rita Guerra. Vamos à música então, eu volto daqui a pouco para as despedidas. Até já! Eu não consigo está ao pé de mim. O teu coração noutro lugar. No teu mundo já só há um fim. Eu não tenho como te fazer voltar. Só existisse o presente pra viver. Esteja bem. Esteja com a Antena Web. said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, lost and blind. Oh, oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. Hint of the century. Consider this. The slip that brought me to my. Pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais um Hora Zero. Já estamos sobre as 2 horas de edição. Vou terminar por aqui. Deixo-lhe, entretanto, votos de uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Vamos fechar hoje às 4:15 com o Electric Nights. Vem já a seguir. Fico por aí. Boa noite. Até amanhã.